andrecidesmoral.com.br. Chegou o cowboy. Oi. Sim, Maria, rapaz. Ai. Vê assim, ó. Ela tentou, amou, não valorizou, ela cansou. Mas agora o seu ex tá atrás, mas hoje tem baile do cowboy e se prepara que ela vai. A unha tá pronta, maquiagem tá pronta, a marquinha tá pronta. Hoje tem vingança e a unha tá pronta, maquiagem tá pronta, a marquinha tá pronta. Hoje tem vingança. Não perde a linha não, olha o que ela tá fazendo no bailão. Só sentadão, senta sentadão, só sentadão, senta sentadão, só sentadão, senta sentadão, só sentadão, senta sentadão, só sentadão, senta sentadão, só sentadão, senta sentadão, só sentadão, senta sentadão, só sentadão, senta sentadão, só é o rei do faroeste, repertório atualizado. Alô, parceiro João Pedro Cedeso, empurra o cabelo que é sucesso. Batidinha gostosa. Ela tentou, amou, não valorizou, ela cansou. Ela tentou, amou, não valorizou, ela cansou. Mas agora o seu ex tá atrás, mas hoje tem baile do cowboy. Se prepara que ela vai. A unha tá pronta, maquiagem tá pronta, a marquinha tá pronta. Hoje tem vingança e a unha tá pronta, maquiagem tá pronta, a marquinha tá pronta. Hoje tem vingança. Não perde a linha não, olha o que ela tá fazendo no bailão. Só sentadão, senta sentadão, só sentadão, senta sentadão, só sentadão, senta sentadão, só sentadão, senta sentadão, só senta sentadão, só aí bota a mão no paredão e vai descendo, vai. Só sentadão, senta sentadão, só sentadão, senta sentadão, só sentadão, senta sentadão, só sentadão. André Cedeso, o mural de Ibicoara.